Prediletas da Casa. Um conteúdo musical cuidadosamente selecionado a partir do acervo pessoal do Rei. Todos os sábados às 21 horas na Radinho. Fiquem ligados. Olá, boas senhoras e senhores, eu sou o Rei Arthur. Alô, som? Tá saindo? Estamos começando mais uma edição do programa Prediletos da Casa, aqui na Radinho FM. Operando em frequências não tão moduladas assim. É uma rádio virtual e hoje é um sábado chuvoso, trovejoso, relampioso. Mas é um sábado, é um bom sábado, cheio de energias boas, energias produtivas e criativas. Desse que vos fala e acredito que de muitas outras pessoas ao redor do mundo, porque existe um filtro, né, uma comunicação bem inconsciente, subconsciente, no que diz respeito ao psicológico ou emocional, especialmente no, naquilo que tange ao prazer da alma, né, de tocar, de respirar, coisa espiritual mesmo. Eu digo isso porque, como vocês devem estar percebendo, eu tô improvisando aqui um pouco, porque eu tava tocando até agora e não vi o tempo passar. E quando eu me dei conta, eu já tava na hora do Prediletos da Casa. Eu achei que começava às 9, mas às 9 é um outro programa que eu faço também, chamado Luz, Câmera, Croquete, que vai ao ar depois desse programa. A gente tá ao vivo, hoje é sábado, 8 horas da noite. E se você tá me ouvindo nos outros dias da semana, provavelmente você tá ouvindo na reprise. É a mesma coisa. E eu preparei umas coisas aqui. Essa semana não deu. Antes de mais nada, pra quem não sabe, Prediletos da Casa é uma seleção que eu faço de músicas que eu costumo avaliar na semana, de discos que eu ouvi na semana, e separo o conteúdo, o material desses discos, especialmente pra vocês ouvintes daqui. Mas essa semana eu não ouvi muita coisa. Eu devo ter ouvido, não sei, uns 15 discos no máximo, assim. É pouco comparando com... Meu Deus, trovejou legal agora. E se acabar a energia, vocês vão ficar sem me ouvir, né? Mas eu vou continuar gravando aqui e provavelmente vocês ouvem nas reprises, porque o tempo tá ruim mesmo. E um dia desses aqui na rádio a gente ficou horas sem energia. E o tempo nem tava tão ruim assim, hein? Só avisando. A gente vai começar o programa então com Black Light Braille, né? E a faixa Mr. Wonder Eye. É um disco que eu achei por acaso e ouvi essa semana, e muito bom, assim. Eu dei nota 5 pra ele, de 1 a 5. Costumo dar notas pra todos os discos. E eu separei especialmente essa música aqui pra vocês. Eu não tô muito lembrado que música que é não, então não vou entrar em muitos detalhes técnicos. Porém, eu tenho a dizer que esse disco é muito bom. É um disco chamado Sea Changes. Deixa eu conferir aqui. Isso. Não, Sea Change. De 1993. Do Black Light Braille. Da gravadora Vector Records e tudo mais. E, de fato, dá pra se sentir bem lá nas profundezas do oceano mesmo, com esse tipo de sonoridade, digamos, aquática, psicodélica e eletrônica e tudo mais. Tem um trabalho muito legal de percussão, não sei se especificamente nessa música, mas no disco inteiro. Um trabalho belíssimo de guitarra também, de eletrônicos. E vamos ouvir aí para conferir, para para confirmar tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Espero que a impressão de vocês seja tão boa quanto as minhas. E vamos de som, daqui a pouco voltamos com Prediletas da Casa, não sai daí. Be not the one to laugh too much. Let that small pleasure pass. The laughing man, he gets the shaft, and that's straight up the ass. But walk the street with arrogance. Be a man who struts. Then a woman can be sore. You've got the hairy nuts. When you walk in town, you will have no cares. If you walk the lines and not the squares. When you walk in town, you will have no cares. If you walk the lines and not the squares. see one life you'll save before you sail and ride the wave. As you sail the sea, one life you'll save before you sail and ride the wave. Before you sail. Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Oi, tamo de volta com Prediletas da Casa aqui na Radinho FM. Vocês ouviram Black Light Braille, Mr. Wonder Eye. Sorry, Mr. Wonder Eye. Tô meio enferrujado no inglês. Preciso praticar mais. E bem legal, né? É bem como eu descrevi mesmo antes. Apesar que eu não lembrava que era essa música aqui, enfim. E enquanto ela tocava, eu também preparei umas outras aqui, porque como eu disse no, ali atrás pra vocês, hoje tá meio corrido, né? E essa semana também foi meio difícil de ouvir discos. Mas nós trabalhamos aqui com paixão e pretendemos trazer o melhor para vocês, ouvintes. Oh. E agora a gente vai ouvir uma música chamada Oirat, de Code Public. É de um disco de 1988, coletânea com várias bandas, né? Um disco duplo. Bandas não. Infantil é bom, né? Pior que infantil, é adolescente. É meio adolescente. Eu tenho meio que um problema com essa palavra bandas, assim como eu tenho um problema com a palavra projeto, e assim como eu tenho um problema com a palavra rolê, e assim como eu tenho problema com... Tá, eu não vou enumerá-las aqui, senão a gente vai ficar 2 horas falando aqui, né? Mas, não bandas. Artistas também é, né, problemático, mas com várias coisas, né, tem muita música nessa coletânea. É um disco duplo, é um 7 polegadas duplo, gravado ao vivo no Enel Centrum, né, Enel é Netherlands, em 1988. E foi um achado, assim, por acaso, que consta que é uma compilação muito importante, experimental, industrial, né? Gravada ao vivo. E eu adorei essa faixa em específico, ela é cheia de recortes e samples e fitas e... Pitch bands, né, que sobem e descem. E eu gosto muito de coisas assim, recheadíssimas. E essa música aqui é mais do que recheada, né? Vai lá, parar de prosa e vamos de som. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Opa, opa, o microfone caiu aqui, mas eu já recuperei. Ouvimos Code Public com Oirat, né? E agora a gente vai ouvir uma coisa uma coisa alemã chamada Dina Test Build. O nome da música é Tight Pants. São quatro discos, né, que foram gravados em programas diferentes. Primeiro programa, segundo programa, né? Programa mesmo, unidades mesmo, né? Quatro unidades. É uma banda, acabei falando banda, mas deixa. Uma banda experimental e eletrônica minimal, né? Que foi gravado lá naquela panelinha do Klaus Schulze, que a gente já tocou alguma coisa dessa galera aqui no programa, numa das primeiras edições. E tem entre os membros, né, dessa miscelânea sonora aqui, tem o Frieder Butzmann, né, que tem uns discos solo, vamos dizer assim, dele, que são muito bons, que a gente vai ouvir na sequência uma música dele. E Mark Hines, né? Seja lá quem for Mark Hines. Enfim, eu já disse que é uma... Não disse. É uma coletânea de 1980 e 81, né? Essa música especificamente faz parte do programa 2. O que mais dizer? Nada, né? Mas sim, ouviremos. Boa sorte. unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa, aqui na Radinho FM. Frequência não tão modulada assim. Isso vai virar um jargão, hein? Ouvimos Dinner Test Bill com Tight Pants. Deu branco. Ah, sim. E como eu disse, um dos integrantes disso aqui é o Friede Butzmann, né? E agora, como prometido, a gente vai ouvir uma faixa dele, solo, de uma música chamada de Musik Soul. Não sei como é que pronuncia isso, gente. Desculpem. De Musik Soul Fröhlich Machen. De um álbum chamado Dive Bombers. Ok. Eu baixei alguns discos dele aqui, uns dois ou três, são muito bons mesmo. Acho que dos três, dois ou três que eu ouvi, dois deles eu dei nota máxima, assim, e outro quase nota máxima. Vamos de som, né? E não sai daí. Steigerung des Tempos darf man nicht treffen. nichts so fröhlich machen und die Seele erfreuen. Die Musik soll fröhlich machen und die Seele erfreuen. Denn die Musik soll fröhlich machen und die Seele erfreuen. Die Lautstärke kann, wenn sie zu groß ist, das Trommelfell zerstören. Ständiges Üben macht den Meister, ständiges Üben macht den Meister, ständiges Üben macht den Meister, ständiges Üben macht den Meister. Aber man muss aufpassen, dass man keine Szene scheidet. Oi, gente, estamos de volta com Prediletos da Casa. A gente ouviu Free the Butsman com The Music Soul Law, blá blá blá. E agora a gente vai ouvir a Legia Cosmos, que já tá rolando aqui de fundo. Deu uma rata, fazia tempo que eu não dava essas ratas aqui. Opa, opa, opa, né? Acho que ficou uma marca do programa já. Essas ratas e esses improvisos de última hora aqui. Deixa eu só trocar a trilha aqui, rapidão. Deixa eu colocar a trilha convencional aqui pra não estragar, né? Não estragar a surpresa de ouvir a música antes da hora. Mas agora foi. Então a gente... Tá. A gente vai de Legia Cosmos, então, como eu estava dizendo. É um disco de 1985, chamado Aero Products. Legia Cosmos é um grupo francês. E... de música avant-garde, né? Synth wave, e como tá indicado aqui, prog, vocês sabem, é progressivo. Eu particularmente ouvi dois discos da Legia Cosmos e não achei nada progressivo. Não tem nada a ver com os progressivos que eu já ouvi ou já ouvi falar. Talvez tenha um pouco a ver o conceito estético das capas, né? Aquela coisa, tipo, poucas cores e animais e lugares inóspitos, cavernas e pessoas e todas essas coisas. Talvez seja isso, né? Porque o som não tem nada de progressivo, nada mesmo. A Legia Cosmos com a faixa Global Baiser. E não saia daí. Oh. Da casa? In every way. Prediletas da casa? Olá pessoal, estamos de volta com Prediletas da Casa, aqui na Radinho, frequência não tão modulada assim. Pronto, agora já deu. Quando pega a coisa, não tem volta. Mas é legal isso. Vamos colecionando aqui, tipo, os jargões de ouro, né? FM Sensibilidade, a premiação, que quem ligar na Radinho vai ganhar o prêmio Jargão de Ouro, que é a samambaia plantada numa lata de maionese, que seja. E outras coisas más, né? Tipo, o próprio Vamos de Som, o próprio Olá Boas, que eu roubei lá do Massari. Logo mais tem mais até que eu roubei do Massari também, o Reverendo Massari, né? E tá, a gente ouviu a Ligia Cosmos com Global Bazier, né? Como vocês perceberam, não tem nada, nadíssimo, nadica de nada de progressivo nisso aqui, né? Isso se formos, né, considerar o conceito de progressivo e bababá. E estabelecendo esse vínculo, né, progressivo com música avant-garde, né, música de vanguarda, música contemporânea. Eu lembrei de uma música muito boa de um disco do Pink Floyd. Sim, Pink Floyd. Chamado Uma Guma, de 1969. É o meu preferido, definitivamente. Uma Guma e o Final Cut empatam, assim. Acho que o Eduardo, que tem um programa aqui na nossa rádio, vai ficar bravo comigo se eu disser isso, mas... essa faixa do Maguma que eu vou colocar aqui talvez seja minha faixa, minha música preferida do Pink Floyd. E é uma música muito, muito boa, muito experimentaloide, digamos assim, nos moldes do que o Roger Waters costumava propor, né? E, que era de fato tão conflitante e extremo ao que os outros integrantes do Pink Floyd sugeriram, né? Talvez não o Syd Barrett, se ele tivesse continuado na banda, no grupo. A banda é maravilhosa. Claro, eu tô enrolando aqui enquanto eu procuro a música, porque isso não estava no script, né? Como de praxe. Achei, que bom. O nome da música é Several Species of Small Furry Animals Gathered with a Pict, sei lá o que, das quantas. É do álbum Uma Guma de estúdio, porque esse álbum é duplo. O disco 1, né? Um disco é ao vivo e o outro é de estúdio. Eu não tenho certeza se o disco 1 é de estúdio ou ao vivo, ou vice-versa, e etc. Mas é uma música muito boa, que o programa aqui da rádio recusou abri-la. Não, agora foi. Então, enfim, só para estabelecer esse vínculo de progressivo, né? Como já que o Pink Floyd é considerado um grupo progressivo. Enfim, só de estabelecer, como eu estava dizendo, esse vínculo com o que a gente ouviu aqui, que era o Aligia Cosmos, Pink Floyd. Daqui a pouco a gente volta. Radinho, uma odisseia musical. Come back. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Oi, tamo de volta. A gente ouviu Pink Floyd com Several Species of Animals Gather with a Pict. É um nome gigantesco, assim, eu resumi ele bem, eu acho. E eu esqueci de dizer que esse disco Uma Guma é um disco conceitual, assim, no sentido de que cada música, cada faixa, cada canção é de um integrante. Só o Roger Waters que tinha duas canções, isso no disco de estúdio, porque é duplo. No ao vivo, tudo bem, mas o de estúdio tem esse conceito de cada música ser de um integrante. O Roger Waters tem duas músicas, é a exceção do disco, claro, né, merecidamente, porque Pink Floyd é Roger Waters. Só que essas coisas a gente não vai discutir aqui no programa não, também porque a gente tem um programa especial do Pink Floyd semanalmente aqui na rádio, né. O meu Pink no seu Floyd, que... meu Pink no teu Floyd. Que é amanhã, domingo, às 10 da noite, eu acho. Acho que é isso. Então a gente já tá chegando no fim do programa, infelizmente para uns, felizmente para outros e imparcialmente para outros. Eu gosto muito de ficar aqui com vocês. Se pudesse, ficava fazendo esse programa para sempre, assim, horas e horas a fio. Mas ele, enfim, fica trafegando diariamente na reprise, assim como todos os outros programas gravados até hoje. A gente vai ouvir então Die Trip Computer Die, com a faixa The Rusting of Techno Cop, tá bom? É um duo em inglês, homossexual, como diz aqui, né? Eu acho desnecessário essa citação, né? Que é um do homossexual, porque isso não faz diferença nenhuma no som, né? É, não necessariamente aqui, entende? Tipo, talvez tenha até um motivo, um sentido nisso tudo, mas não aqui, né? Aqui digo, em todos os lugares, em geral. É um disco chamado Shorter Circuits, volume 1. Deve ter o volume 2, 3, sei lá, isso eu desconheço. E é um som eletro mínimo, experimental e o escambau. Acho que depois disso a gente volta aqui pra falar tchau pra vocês, que ainda dá tempo, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Espero que continuem dando audiência pra nós aqui na Radinho. E agora, na sequência, hoje, sábado, né, pra quem tá ouvindo no sábado, na sequência agora, às 9 horas, agorinha mesmo, mais uma edição do Luz, Câmera, Croquete. É surpresa, não vou dizer que filme que é o filme dessa semana, a trilha do filme dessa semana. E é isso aí, boa semana pra todo mundo, logo mais tem mais. Até!